confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e também é o espaço onde o mote é desmascarar alguns dogmas, a gente também vai fazer uns desabafos aí sobre a real necessidade das coisas e o principal, que é escrachar de forma muito amaldiçoada todas essas coisinhas muito nhenhenhê que o mundo quer empurrar goelas abaixo. Falando em empurrar goelas abaixo, Walter Rezende. Cara, mas tem uma notícia triste. Qual? Só tem essa lata. Pelo menos é grande, né? Uma lata só de cerveja. Um prato de trigo para dois tigres, mas por favor, pelo menos temos copos aqui. Vocês podem ouvir o barulho do copo, que beleza. Copo americano, amigão. E você sabe que quem bebe sem brindar é 7 anos sem trepar, então vamos brindar. E o pior, porque toda semana é uma cerveja bacana, tá? Hoje estamos de... Mas enfim, vamos brindar a vida, até porque essa edição da Academia Brasileira de Tretas, ela será muito cruel, Walter, pois os golpes serão naquelas pessoas já cabisbaixas, aquelas pessoas sem rumo na vida, que... Mas é nesses que eu gosto de bater. Então, manja aquele cara que ele olha 5 vezes ali pra lâmina de barbear e pro pulso dele. Liga... Pro CVV. Pro CVV, exatamente. São pessoas que não veem muito objetivo na vida, estão desesperadas, né? E nem o próprio CVV dá jeito. Mas são esses seres que, mesmo assim, ainda juntam ali seus parcos trocados e consomem um dos maiores avestruzes da face da Terra, que são os livros de autoajuda. Cara, mais uma semana que a gente perde um monte de ouvinte, porque eu tenho certeza que um monte de gente que ouve essa bosta... Ler livro de autoajuda. Cara, e é isso mesmo. Se quiser desligar agora, pode desligar. Fique à vontade. Fique à vontade, porque é tapa na cara. A voadora no queixo. Aqui hoje é treta. Os acadêmicos da treta aqui estão dispostos a bater forte. Exatamente. Então a gente quer bater em quem consome e quem, obviamente. Já tomou a cerveja? Cara. Eu já dei meu gole. E quem, obviamente, escreve e ganha a grana com isso. Então, amigos, nessa semana, a autoajuda. Cara, eu odeio autoajuda, odeio os livros de autoajuda, os programas de autoajuda, os filmes de autoajuda. Odeio mais as frases de autoajuda que as pessoas insistem em colocar ali no Facebook. Quase sempre vem de gente muito mais fodida que eu. E é verdade isso, porque você recebe um maldito de um e-mail de autoajuda ali e você sabe que aquela pessoa que te mandou tá muito mais desgraçada do que você. Exato. Você só tá com uma unha encravada e aquele maldito tá com uma hemorroida, cara. E aquela pessoa tá querendo te levantar com frases feitas. Cara, eu acho isso de uma merda. Achamos, ó. Mas é um mercado ali muito amplo. Existem palestrantes, músicos, pastores, malucos de ponto de ônibus, milhares de pessoas falando ali para outras pessoas se autoajudarem ou se autovalorizarem. Ô Alexandre, mas que cacete, a partir do momento, né, que o cidadão recorre ali ao auxílio de outrem, já deixa de ser autoajuda, cara. Exatamente. Tem uma merda aí nesse termo. Você até citou aí os malucos de ponto de ônibus, aqueles caras que ficam ali tentando falar para as pessoas. Ah, você tem que seguir. E o tempo vai passando, já viu que eles vão, acho que calo nas cordas vocais. Ele vai ficar começa a falar desse jeito. Ali no centro da cidade, ali perto da galeria do rock, tinha um tiozinho que ficava falando assim, a voz dele já tava desse jeito. Era... virou presidente. A gente tá falando aí dos livros, né, vai? Vamos meter o pau nos livros de autoajuda. Mas a autoajuda já está inserida na vida das pessoas há muito tempo. Por exemplo, nos biscoitos da sorte chinês, né? Você abre ali, sempre tem uma frasezinha feita ali também. Ora, honorável Walter Rezende, vai ficar rico. Depois você conta a sua história do vai engasgar da Mega com Sena. Show, da Mega Sena. Conta a sua história da Mega Sena. Puta que pariu. Ó, eu acho que... Walter pegou, abriu o biscoito da sorte no chinês, porque a gente meteu o pau na comida japonesa, nós fomos no chinês. Sim. Tinha lá os números da sorte, né? Honorável Walter Rezende, vai ficar rico. O que eu fiz? Peguei a porra dos números, do número da sorte, joguei na Mega Sena. Cara, mas passou raspando em tudo. Quando eu conferi, eu tive que trocar a cueca. Porque, saca quando você bate o carro e tem que tirar a foto com o número do Renavan? Eu tive que tirar uma foto da minha cueca, borrada com o número do Renavan, pro seguro cobrir. Você acertou três números e raspou os outros três, né? Eu acertei, não, acertei três números, raspei dois e um não tinha nada a ver. Não. Pelo menos uma aqui, né? Ia dar. Sacado de uma autoajuda que é o biscoito da sorte. Mas tem também aquelas frases que a galera bota em ponto de ônibus, no sulfite, em poste, né? Sempre tem uma frase Nunca vi, cara. Pode dar uma sacada nos postes da vida aí, apesar daqui em São Paulo ter a Operação Cidade Limpa. Sempre tem uma frase de autoajuda ali nos pontos de ônibus. Meu primeiro contato com a autoajuda, você lembra de uma balinha que tinha, que era gotas de pinho alabarda? Sim, exatamente. Vinha frases de autoajuda. No full pack ali, dentro da embalagem. Verdade, verdade. Acho que foi meu primeiro contato com autoajuda ali nos idos dos anos 80. Eu, como um dos filhotes do óleo diesel, né? Meu pai ali, um caminhoneiro e tal. Eu acompanhava as frases de autoajuda nos para-choques de caminhão, que eram também muito recorrentes. Aí tinha autoajuda também? Porque muito, eu lembro da sacanagem. Tem sacanagem, né? É. Meu próprio pai tinha... Que era escrito? Meu próprio pai tinha lá, só dou carona se você me der. Seu pai tinha isso? Não sou gaiteiro, mas toco à noite. Ele tinha umas clássicas frases. Mas eu me lembro de muitos caminhões... Feliz Eradão, que não tinha sogra nem caminhão. Mas também tinha muita frase de autoajuda em para-choque de caminhão. Agora, um tipo de pessoa que me incomoda muito, os recorrentes à autoajuda, são aquelas pessoas que têm um livrinho Minuto de Sabedoria em cima da mesa. Puta que pariu! Se o cara dá uma dor de barriga nele, antes de cagar, ele abre um Minuto de Sabedoria. E tem gente que acha que aquilo é atrelado com religião. Exato! Não é, gente. E eu tenho uma história de Minuto de Sabedoria que eu vou contar, cara. Então, agora eu vou contar mais o final. É a piada final. Isso, quando talvez sobe a música. Não ia ser, mas vai ser a piada afinal, boa ideia. Agora, é um tempo de dúvidas, incertezas, e é comum as pessoas aí ficarem procurando a ajuda, e principalmente os livros de autoajuda, para procurar algum tipo de encorajamento, de autoafirmação. E esses livros sempre usam frases positivas, né? Tipo assim, ah, como eu sou uma pessoa amável. O cara fica se reforçando, né? Ah, eu vou ter sucesso na vida, eu vou ter dinheiro. E como uma forma de, obviamente, melhorar a sua autoestima, né? Daí esse leitor desses livros, ele tenta transformar isso em ações positivas e tal, mas os números já vão provar daqui a pouco que tudo isso não passa de uma baboseira sem limites. Tem um estudo que mostra que essas frases, elas podem, na verdade, até ter um efeito contrário ao pretendido. Esses estudos foram feitos numa universidade no Canadá pelos psicólogos John Wood e John Lee. E veja só. John Lee. Parente da Rita Lee e do Bruce Lee. Exatamente. E simplesmente, cara, eles descobriram que as pessoas que já têm autoestima baixa, elas se sentem muito pior quando se metem a repetir frases que tentam, com afirmações positivas ali, que tentam levantar elas pra cima. Sim. Ou seja, não funciona essa desgraça, cara. Porque o cara já tá maldito. Detalhe, ele se sente melhor com frases góticas ali. Manja aquelas frases de gótico no cemitério. O Andrew Eldritch falando. Isso, exatamente. É. Os caras sentem mais felizes repetindo frases já pra baixo do que se meter a ser o que não é. O cara que teoricamente seria o público-alvo da autoajuda, entendi, esse cara não consegue se autoajudar porque já é um negativista, entendi, de carteirinha, né? Agora, tem uma espécie de leitor de livro de autoajuda? Autoajudante. Puta que pariu. Cara, aqueles caras que se metem com marketing de rede, que vende a Amway, que vende aquele negócio lá de babosa, como é que chama? Que vende produto de babosa. Puta que pariu, como eu tenho ódio de gente. E outra agora aqui que vende cosmético. Mulher se meteu a vender cosmético e ganha um carro cor-de-rosa. Mulher, é verdade, um carro cor-de-rosa, tem razão. Cara, tinha uma moça que eu pegava no passado e agora ela se meteu com esse negócio. Ela fica postando, ela abraçada com o carro, com aquele carro escroto, aquela bosta. Se você você, seu f***, tem como ideal de vida ter um Corolla rosa, é um lixo, e fica postando. Eu tô ficando alterado. Fica postando aquela porra no Facebook. Fica mesmo, cara. E fala, não, um dia eu vou ter, essa empresa é maravilhosa. Um dia eu vou ter um Corolla, a porra de um Corolla rosa. As empresas são sórdidas, porque eles usam exatamente essa linguagem de autoajuda para transformar a cabeça dos seus funcionários, e, né, com qual objetivo? Gerar lucro apenas para a maldita da empresa. Autoajuda para a empresa. Vocês, como ratos adestrados, ficam caindo nessa, lendo quem mexeu no meu queijo e coisas desse sentido, para você virar um alazão e trabalhar com um maldito e puxar uma carroça. Você tem que morrer. Dos produtos de babosa também. Cara, eu trabalhei com um cara que ele vendia produto de babosa. Não vou falar o nome dele, porque ao invés de eu falar o nome dele, eu vou xingar ele. Uma, que ele pesava uns 320 quilos e vendia produto pra emagrecer. Como é o nome? É Herbalife que você tá falando? Não é Herbalife, é um outro nome que só vende coisa de babosa, de aloe vera. O cara... Eu vou beber também, mãe. O cara pesava umas 25 arrobas. E ele ficava vendendo gel de babosa e vendia... E ele tinha uma tática... Que ódio que eu tinha dele. Uma tática pra vender as coisas. Aí você tava no trabalho, você fala... Puta, acabou meu creme dental. Ele já vinha com creme dental de babosa, abrindo a embalagem pra te entregar. Pra forçar você a comprar. Filha da puta! E essas pessoas, eles fazem questão, que eles têm todo o adestramento deles, pra transformarem nós, seres humanos comuns, em imbecis, que precisamos daquela coisa. Ele já vem com o papinho assim, mas essa pomada aqui é muito boa pra sua saúde. Mas se você não liga pra saúde, se você... Você prefere morrer com câncer no reto. Exato. Eu vou morrer com câncer no reto, mas eu não vou ser igual você, seu escroto, vendedor de babosa. Ô, Walter, mas vamos falar do pior público da autoajuda, que são os escritores de autoajuda. O pior público, né? O pior envolvido, né? Exatamente, porque o maldito que enche as borras de dinheiro, Paulo Coelho, né? Um dos principais. Opa, agora a gente atingiu 90% dos ouvintes. É só tac-tac desligando os iPods. Pra nunca mais ouça esses filha da puta. Você lê Paulo Coelho, cara. Você vê puta aqui pra aí. Porque o Paulo Coelho, ele vive justamente disso. Quem já leu Paulo Coelho? Eu já tive a oportunidade de ler Li um livro que ele mandou retirar das livrarias. Exato. Que era proibido. Manual prático do vampirismo. Único que eu li. Não, eu li o Alquimista, cara. Acabando mas a nossa cerveja. Tá. Já era aqui, cara. Vou dividir os restinhos. Chega no final e tem toda aquela historinha de moral. Se você for aquele cordeirinho, você vai se dar bem. Mas enfim, mas hoje... O Paulo Coelho, obviamente, que é um dos maiores vendedores de livros do mundo. Mas ainda tem muitos, né, Walter? Muitos nomes, cara. Oficialmente acabou a cerveja. Então, além do Paulo Coelho, tem aquele... o sobrenome dele, eu sempre vejo escrito na TV, embaixo, saca? Nos caracteres. Mas nunca... Roberto Chanichik. Esse cara tem uma história tão sensacional, cara. Ele, eu acho que tem uma Olimpíada de novo. 98, eu nunca lembro que ano são as Olimpíadas, mas a Copa foi 2002, a Olimpíada foi 2000, acho que é isso, né? É, sempre dois anos. Enfim, aí o Comitê Olímpico Brasileiro chamou Roberto Chanichik pra fazer parte da delegação. Delegação? Ele era o motivacional da coisa, sabe? Aquele cara. Comitê Olímpico. Isso não foi ninguém que falou, não foi o Google, que eu me lembro como se fosse em 2000. Esse cara saiu falando aqui assim: será o ano que o Brasil mais ganhará medalhas na sua história. Porque ele estava envolvido. Porque ele estava envolvido, ele com a sua neurociência ia mexer com a cabeça positivista das pessoas. Balanço da história. 500 quilos de babosa vendida e nenhuma medalha. Foi o pior ano da história do Comitê Olímpico Brasileiro. Chupa, cara. É Comitê Olímpico. Bando de... É um Everest de vocês, lixo. Vocês, em vez mesmo de dar lugar para os caras treinar, né? Que os caras não têm. É, tá aquela bosta. O cara do arremesso de disco tá jogando LP do Gonzaguinha, cara. De tão fudido que tá. O cara, aquele cara das argolas, manja, que até ganhou medalha. Sim. Foi bem. O cara treinava naquelas argolas de cortina. Argola de cortina. O pai dele, não foi? Aí. O pai dele fez. Desmontou uma cortina. Os caras foram dar dinheiro pro Roberto Chenichique. Bombados, Walter, da história de hoje em dia, que é os mais hypados, se chamam Caio Fernando de Abreu e Augusto Cury. Esses dois são os grandes vendedores de livro hoje, tentando ajudar as pessoas a sair da vida de merda que elas têm. Sim. Pedro Bial não tá escrevendo um livro? Mas vem cá, essa história do Pedro Bial escrever livro é com aquelas frasezinhas que ele fala no Big Brother? Exatamente, cara. Que ele fala, o céu, a terra, o ar, tua mãe de perna aberta, vocês, meus brothers. E detalhe, a pessoa que compra o maldito de um livro desse com frases imbecis, que não tá fazendo peso em cima da terra. Quando, mais de 10 anos que existe esse programa. Quando, 15, quando eu vi falar que ia ter um programa chamado Big Brother, eu falei, opa, eu achei que fizesse menção, né, o filme 1984. Sim. Eu falei, puta, vai sair coisa boa daí. Puta que pariu. Que é um bom livro, 1984, vocês deveriam ler, viu, pessoas, ao invés de ficar lendo autoajuda. Quase 50% das vendas de editoras hoje está calcada aí nesse público que consome autoajuda. 50%, cara. 50%. Porque assim, a autoajuda ela é tão maldita, porque faz-se livros de autoajuda, desde para crianças, para pessoas criança? Com sarna, para idosos, tem autoajuda para tudo. Claro, o cães também, aquele Bob, eu ia falar Bob Marley e eu, aquele Marley e eu. É um livro de autoajuda? Muito parecido com autoajuda, tem toda aquela historinha, você tem que cuidar bem dos animais e tal, não que seja, mas é muito parecido com algo que vai tirar lágrimas no final. Não foi você que assistiu Marley e eu e acabou o filme chorando, abriu a porta da sua casa, deixou os cães entrar? Meus cães, um lambendo o saco do outro, vieram me lamber depois. Aí depois, 5 minutos depois, tava Alexandre dando chinelada neles, mano, mandando eles pararem de roer os sapatos. Como diria o alemão Arthur Schopenhauer, abre aspas, quem escreve para os tolos encontra sempre um grande público. Verdade, cara. Schopenhauer não poderia estar errado. E a verdade é que existe muito livro de autoajuda, né, como você falou, mas a maioria deles não vale, obviamente, o papel que eles são impressos ali. Tem uma pesquisa americana que divulgou, pesquisa quentinha, inclusive, que 10% das pessoas que compram livros de autoajuda sequer terminam o primeiro capítulo. Chegar a primeira série que você ia falar. É bem possível. Mas elas não terminam o primeiro capítulo. Porque não tem capacidade de compreensão nem daquilo. Eu não sei, talvez esse toque aquilo ali é uma grande bobeira. Mas mesmo assim, os outros 90% que chegam até o fim do livro, desses 80% concluem que aquilo não vai mudar em nada a vida dele, que ele só perdeu um cascalhozinho. O Alexandre, o ouvinte Carlos Neuer mandou o seguinte relato, abre aspas, pro e-mail dele. Uma tia da minha esposa se meteu a fazer um blog de autoajuda. Blogs de autoajuda também bombaram e muito ali nos que os blogs 90. Perderam espaço pro Facebook. Perderam. Nos anos 2000, começo ali, o que tinha de blog de autoajuda? Sim, tinha muito. Voltando ao e-mail. Ela recheava esse blog com frases sem sentidos, trechos de música e frases e mais frases de Clarice Lispector. Não é que essa bosta que ela faz a estar enriquecendo? Ela cobra R$3.000 para falar uma hora em centros de reabilitação e igreja. Alexandre, R$3.000 por hora para terminar as palestras com a música Tente Outra Vez do Raul Seixas. Essa música é... Eu acho que o Raul Seixas também é outro autoajudante. Ele foi parceiro Paulo Coelho. Do Paulo Coelho. Tudo faz sentido, né? Não, mas há quem fale que Paulo Coelho deu um Pelé foda nele, né? Também faz sentido que o Maluco Beleza morreu numa miséria desgraçada. Mas essa música, Tente Outra Vez, é realmente muito usada pelas pessoas, né, cara? Devia ter em formatura, porque em formatura era só coração de estudante. Poderiam colocar Tente Outra Vez e falar, ah, pra quem não conseguiu se formar, ó, não entregou o TCC. Tente outra vez. Você tem dois pés para cruzar a ponte. A Mariana Potares, ela mandou o seguinte e-mail pra gente aqui. Eu trabalhava numa multinacional e houve um caso lá que a autoajuda resolveu o problema financeiro do gerente do RH. Ele superfaturava livros e palestras motivacionais que eram feitas na empresa. Ele foi descoberto, pois a empresa que emitia as notas fiscais, tanto dos livros como dessas palestras, eram da sogra dele. Oh. A sogra do cara era a laranja da história. Ela te esquentava. O cara teve a pachorra de levar um tio dele para dar a palestra sobre problemas de alcoolismo. Acontece que o tio chegou mamado na empresa e vomitou no carpete da diretoria. Excelente. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtido na nossa fanpage no Facebook. Aí vocês vão ficar informados por lá sobre os próximos assuntos, né, do nosso podcast. Sendo assim, dá para mandar histórias por e-mail academiadetretas@gmail.com. Neste mesmo endereço, mande também as suas sugestões de próximos episódios. Se você quiser assinar o nosso podcast no iTunes ou em qualquer outro agregador, é só ir na nossa fanpage, clique no botão sobre, que lá tem o URL do feed pro seu iTunes. O Academia Brasileira de Tretas é atualizado toda sexta-feira. E caso você tenha uma banda, né, na sua garagem, o seu som pode rolar aqui no BG do nosso podcast, é só mandar um e-mail. E obviamente que a gente também indica, né, Walter, depois para as pessoas, exatamente. É uma caçada, é sempre um espaço aí para a galera do rock independente, a gente, né, uma divulgada, e a gente quer que vocês, ouvintes, vão atrás, parem de ficar ouvindo só o Raul Seixas. Por exemplo, estou abrindo aqui o CD da banda Ácido Groove. Onde é essa banda? É de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Berlândia, Beraba e a bosta de Araguaí. Triângulo Mineiro. Bacana, é o que tá rolando aí no BG desta edição. Logo eu, tão magro e cheio de medos, você me vem com cuidados, estrela do dia. Logo eu... Tava rolando no BG desde o começo do programa, a gente tá abrindo o CD agora, né? Não, é a mágica da edição. Antes da gente terminar o assunto autoajuda, queria voltar um pouco no tempo. Nós fizemos na semana passada o episódio sobre figurinhas da Copa. Sim. Recebemos alguns e-mails. Um dos e-mails foi do Adolfo Correia. Adolfo, meu camarada. Adolfo acompanha a gente há bastante tempo, desde o do outro podcast, o Agente em 86. Eu vou dar uma resumida aqui. Ele conta, Alexandre, que o primeiro emprego dele foi numa gráfica que imprimia aqueles álbuns de prêmios que a gente falou no episódio. E diz que rola um tipo de uma auditoria ali, assim. Eu imaginei que isso acontecesse. E eles imprimem realmente todas as figurinhas, né, dos prêmios e tal. Só que eles não empacotam. O truque é não empacotar a figurinha que dá direito a você ganhar uma bicicleta, TV em cores, um videocassete, 20 polegadas. Exato. Então, rolava essa mutreta. Ele conta aqui no e-mail que quando ele saiu dessa empresa, ele ainda era menor de idade, ele levou várias figurinhas de bicicleta e de televisor. E distribuiu pra molecada no bairro. E essa foi a rescisão de contrato dele. Pra que processar quando você pode fuder com o cara de uma maneira mais bacana? E outra pessoa que mandou um e-mail, Alexandre, só que falando de um assunto, mas num outro episódio que a gente falou sobre comida japonesa, que o e-mail dela acabou chegando um pouco depois. Ela conta que algumas coisas a gente tá coberto de razão. Qual o nome da pessoa? Outras não. É a Mariana Faria. Ela conta que foi pro Japão. Olha só. E quando ela foi pro Japão, ela não tinha entendido qual é que era o hype da comida japonesa. Então ela foi com o namorado dela pro Japão, traiu o movimento, começou a comer comida japonesa e ela fala que a comida é muito boa e que os restaurantes japoneses do Brasil, né, a maioria deles, comparado com os restaurantes do Japão, é uma bosta sem tamanho. Ela fala que a alga do Brasil, que vem nos restaurantes, que a gente compra nos supermercados, em comparação com a alga japonesa, é uma bosta foda. Então, a Mariana dá razão pra gente quando a gente falou que é raspada com formão. Do casco de navio, não, né? De pior, de tubulação de esgoto. Tubulação. Agora, ela fala que em alguns aspectos a gente estava enganado, que coisas como hot roll, sushi com cream cheese, sim, existe no Japão. Olha só. Já é influência americana nos japoneses. Eu não sei exatamente. Até sushi com maionese é comum as pessoas comerem. Isso. E como a gente tinha dito, ela constatou, sushi é uma entradinha, é um belisquinho para você comer com uma cervejinha, longe de ser prato principal. Ela fala que é comida de bebum o sushi, porque é o tirar gostinho ali do boteco. Mariana, muito obrigado. Queridos ouvintes, assim que a gente quer. Ela tem um blog anônimo. Ela é pena que eu não vou poder falar o nome do blog anônimo dela. Muito obrigado pelo seu e-mail. Alexandre, segue o barco aí. Não, eu ia falar aqui dos números da autoajuda. Vamos já encerrar esse episódio. O público consumidor é 55% mulheres, 45% homens. Esses homens, eu achei que era menos o número. 45? É. 65, 45? Não, 55 mulheres, 45. Quanto mais velhas as pessoas, mais elas consomem. 40% das pessoas que consomem têm mais de 40 anos, olha só. 14% está da faixa dos 14 aos 19 anos. A molecada é mais esperta, consome menos essa porcaria. A cada 10 leitores, 7 têm, no mínimo, o ensino médio. Olha que loucura, cara. A cada 10, 7... Enfim. A imbecilidade não quer dizer, não tá no teu grau de instrução. A verdade é essa, não, né, cara? Não tá. E mais da metade pertence... Analfabeto, por exemplo, é mega esperto porque não lê isso daí. Tudo bem que não lê nada. Mais da metade pertence às classes B e C. Porque fica se iludindo em galgar uma em classe A, cara. É. Mas enfim, eu quero terminar com aquela história que eu falei, que eu ia falar. Porque na faculdade eu sempre gostei de escrever algumas imbecilidades. Mas autoajuda? Não era até então. Não era até então, exatamente. E aí, eu lembro que na faculdade, uma vez, eu escrevi um bilhetinho e botei na mesa de uma moça. Era uma espécie de correio elegante com autoajuda, sabe? Um torpedo for real. Um torpedo for real, falando ali alguma baboseira ali, sacada de alguma ideia idiota, assim. Sei lá, amanhã o seu dia será lindo, basta você acreditar em você. Uhum. Pronto. E a menina pegou e falou, nossa, que bonito isso. Quem foi? Exatamente. O Paulo Coelho que escreveu isso aqui? E ela falou aquilo, e aí uma outra falou, ai, nossa, que lindo, quem foi que escreveu? E eu comecei a escrever esses torpedos. Ô! E soltar em várias mesas. Foi um escritor de autoajuda. Um escritor de autoajuda e sempre. E você não vendia. Mas eu fazia chacota com essas coisas. Eu escrevia sempre imbecilidades. Uhum. E eu ficava vendo as pessoas cada vez mais maravilhadas com aquilo. Tem uma série de coisas que é o que a pessoa quer ouvir. E esses escritores, como você, você tem experiência no assunto, então? Sim. Então você escreve justamente o que a pessoa quer ouvir. O que a pessoa quer ouvir. Exatamente. E... Mas isso foi até que eu comecei a escrever a verdade para as pessoas. Ah, você, essa sua celulite, Mariazinha. Mais ou menos isso por aí. Isso te deixa terrível. Assim. Olha, você acha que ninguém viu, mas uma teta sua é maior que a outra. Cara, virou... Até hoje ninguém descobriu que foi eu que escrevi, cara. Aí.